vai descendo, vai trabalhando, que tem música nova do Negão Raiz. Sai a rodada, parceiro de Oclay, Diego Silva, chama na boca, meu vaqueiro. É tchau, menino. Alô, parceiro Daniel Rei do iPhone. Eu me criei no meio do gado, me mudei para a cidade, mas não me acostumei. No sertão sinto saudade, do cuscuz, do milho verde e daquele boi xingando. No amanhecer do dia, ouvindo o galo cantando. Foi com o cavalo, paixão, meu amigo de verdade. Vou voltar pro meu sertão, vou deixar essa cidade. Oh, oh, oh, que saudade bandida da velha casa de taipa onde eu vivia a minha vida. Oh, oh, oh, que saudade cruel daquele cheirinho de gado, minhas voltas e meu chapéu. Oh, oh, oh. E saudade bandida da velha casa de taipa onde eu vivia a minha vida. Oh, oh, oh, que saudade cruel daquele cheirinho de gado, minhas botas e meu chapéu. Puxa meu gatinho. Meu parceiro Fagner, Celaria Medeiros, Cachaça Timbaúba, Chora Eugênio, Bebecão. Eu me criei no meio do gado, me mudei para a cidade, mas não me acostumei. Do sertão sinto saudade, do cuscuz, do milho verde e daquele boi xingando. Do amanhecer do dia, ouvindo o galo cantando. O meu cavalo paixão, meu amigo de verdade. Vou voltar pro meu sertão, vou deixar essa cidade. Oh, oh, oh, que saudade bandida da velha casa de taipa onde eu vivi a minha vida. Oh, oh, oh, que saudade cruel daquele cheirinho de gado, minhas botas e meu chapéu. Oh, oh, oh, que saudade bandida da velha casa de taipa onde eu vivi a minha vida. Oh, oh, oh, que saudade cruel daquele cheirinho de gado, minhas botas e meu chapéu. Foca-se, louva, é a melhor pra vaquejar.